Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês já devem ter reparado que ao longo dessas décadas de atividade como escritor e professor, eu nunca procurei fazer uma exposição sistemática das minhas ideias, da minha filosofia. Em primeiro lugar, porque eu não acredito que a filosofia seja um discurso sistemático. Se até o brilhante professor Lawrence Puntel tem se esforçado há décadas para demonstrar que é exatamente isso, que a filosofia é uma atividade sistemática. Admiro as razões dele, mas para mim não serve. Né? Eu sempre entendi a filosofia não como aquele resultado ou aquela expressão dela que aparece num livro de filosofia, mas como a atividade interior que produziu isso. E é evidente que a expressão externa nunca cobre perfeitamente o horizonte da consciência interior que produziu. Então, sempre a expressão escrita ou oral tem algo de deficiente em relação à consciência interior. Por exemplo, quando você lê os diálogos em que aparece Sócrates, você deve perguntar assim: de tudo que Sócrates falou para os seus discípulos, para os seus amigos, será que era só isso que ele sabia? E será que isso que ele expressou não dependia de nada mais que ele sabia, mas não expressou? Ou seja, o inexpresso não tem uma importância tremenda na filosofia. Essa parte inexpressa, frequentemente, é aquilo que ao longo dos séculos os intérpretes vão escavando por dentro ou por trás da expressão escrita. E isso nunca termina, na verdade. Até hoje nós não terminamos de captar a parte oculta ou discreta dos pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Por exemplo, quando você pega o trabalho do professor Giovanni Reale sobre o ensinamento oral de Platão, você vê que você tem a obra escrita, que é universalmente conhecida, por baixo dela você tem o ensinamento oral, e eu digo, será que por baixo do ensinamento oral não tem mais nada? Platão não sabia mais nada além do que ele disse e escreveu. Isto é absolutamente impossível. Você não tem na filosofia como você valorizar a obra acima da consciência do homem, da alma que a produziu. Isto é muito, muito absurdo. Quer dizer, por admiráveis que sejam as obras, o seu autor é sempre mais admirável, porque ele traz outras tantas obras dentro que ele poderia ter produzido e que por isso ou por aquilo não produziu. Eu mesmo dei um exemplo disso no meu livro sobre os quatro discursos. O que é os quatro discursos? Uma parte da filosofia aristotélica, uma parte essencial da filosofia aristotélica, que ele não teve tempo, não teve os meios de expressar, mas que estava claramente estava ali. Por quê? Porque a parte que ele expressou, ele não poderia ter conhecido se ele não conhecesse essa outra parte, que é uma condição para aquilo. Tá certo? Então, eu outro dia mesmo fiz a nota dizendo que eu não escrevi aquele livrinho sobre os quatro discursos de Aristóteles, Aristóteles e Nova Perspectiva, para explicar a filosofia de Aristóteles. Eu não tenho essa presunção de explicar uma filosofia melhor do que o seu autor. Eu acho isso muito engraçado, né? Por exemplo, quando Heidegger escreve aqueles quatro volumes imensos sobre a filosofia de Nietzsche, está bonito, mas eu não sei se aquilo é Nietzsche ou se é Heidegger. Ninguém vai saber nunca. O próprio Santo Tomás de Aquino, tem muita coisa que ele escreveu dizendo que é Aristóteles, mas depois você vê que não é bem Aristóteles, que é o Santo Tomás de Aquino, né? Inspirado por Aristóteles, com certeza. Então, eu nunca tive essa presunção de poder explicar um filósofo melhor do que ele mesmo. Porém, eu escrevi o livro para completar algo que Aristóteles pensou, mas não disse, pensou, mas não escreveu. Para mim está claro que ele pensou aquilo. Portanto, a teoria dos quatro discursos não é minha, é de Aristóteles. Eu simplesComo diz, escrevi em lugar dele. Foi só isso que eu fiz, como se eu fosse um secretário que estou ali anotando as coisas. Né? Então, eu diria quase, isso não é um livro sobre Aristóteles, é um pseudo-livro de Aristóteles. Né? Eu vejo mais assim. Então, por isso mesmo, como eu não acredito que a filosofia seja um tipo de discurso, mas é uma atividade interior, é mais um verbo mentes, do que um verbo interior, do que o verbo exterior, tá certo? E esse verbo interior é com certeza muito mais abrangente do que a parte que chega a se expressar no papel ou oralmente. Então, por isto mesmo, eu, por mais que admire as demonstrações do professor Puntel, não é que eu não concordo, eu digo, bom, essa é a filosofia tal como ele a entende, mas não é como eu a entendo, é isso? Eu entendo de uma outra maneira, na verdade, mais até simplória do que a dele, mas que, para mim, eu acho que é a verdadeira. Então, por isto mesmo, eu jamais tentei uma exposição sistemática de uma doutrina filosófica. A rigor, eu penso que eu não tenho doutrina nenhuma. Mas, quer dizer, se você pegasse um conjunto de, sistemático, organizado, sistêmico, de pensamento que parte de uma série de premissas e chega a uma certa série de conclusões. Bom, eu nunca quis ter isso, nunca me interessou. Pode ser que alguém, examinando os meus escritos, descubra ali algo de sistemático no fundo. Pode ser, mas eu nunca fiz isto. Mas, também eu acho que a forma de expressão que eu encontrei, que é toda fragmentária, né? Vários livros sobre pontos específicos, artigos sobre pontos específicos e aulas sobre inumeráveis pontos específicos sem nunca tentar fechar a coisa num edifício integral, também não ajuda muito os leitores. Mas se nós tivéssemos, vamos dizer, uma plateia de gênios, então eles com certeza conseguiriam fazer uma interpretação decente do meu pensamento, como fez o Ronald Robson, no livro Conhecimento por Presença, que está para ser publicado. O livro é admirável, né? Infelizmente, nem todo mundo tem a inteligência e o talento do Ronald Robson, né? Então, eu pensei, falei, bom, será que eu não devia, pelo menos, explicar um pouquinho melhor as coisas de uma maneira mais unitária e organizada? Será que eu não devia fazer isso algum dia? Aí precisa fechar a porta ali, porque a minha cachorra está querendo dar palpite e eu não... Não prezo muito a opinião filosófica da Mel, né? Então eu comecei a pensar na conveniência de fazer uma exposição, não digo mais sistemática, porém mais abrangente, né? Quer dizer, o que é a filosofia do Olavo de Carvalho, afinal de contas? E como expô-la, se não é de uma maneira sistemática, né? Então, eu comecei a pensar nisso também por ver a confusão dantesca que se produz nas interpretações da minha filosofia que circulam por ali. Eu até tomei umas notinhas aqui, eu vou ler para vocês, só para vocês terem ideia de até onde vai a coisa, né? Buscando saber da minha pessoa e obra por meio da opinião abalizada de jornalistas, professores universitários e alguns youtubers de considerável audiência, o leitor obterá as seguintes informações. 1. O professor Paulo Sérgio Pinheiro, professor agora aposentado do Departamento de Ciência Política da USP, informa ao público que sou o teórico principal do Opus Dei, enquanto Rodrigo Pedroso, membro da diretoria dessa entidade, alerta aos católicos que sou um perigoso herege gnóstico do qual devem guardar distância. 2. Júlio Severo, blogueiro evangélico de vasta audiência, que eu costumo chamar de Júlio Sou 10, informa a seus leitores que, sob vestes católicas, sou na realidade um agente muçulmano, incumbido de levar almas ingênuas para o Islã. Enquanto Natália Cruz, da Universidade Federal Fluminense, em tese publicada na Revista de Ciências Sociais de Fortaleza, Ceará, assegura que sou um fascista ocidental radicalmente islamofóbico. 3. Carlos e Jorge Velasco, responsável por uma página da internet Prometeu Liberto, declaram que são agentes de serviços secretos israelenses, Mossad, ao passo que o site The Intercept, do famoso Verde Valdo, assegura que sou, em vez disso, um rábido antissemita. Você vê que o negócio, a confusão não é pouca, né? Então, é evidente, pelo mero confronto, que tomadas uma a uma, nenhuma dessas opiniões vale nada. Mas no conjunto, valem muito, como prova eloquente da confusão mental que reina entre os formadores de opinião brasileiros ou que eles querem disseminar a respeito do Olavo Carvalho. Menciono aí apenas as tentativas de interpretação do meu pensamento, já nem me refiro à vastidão oceânica de lendas e mentiras igualmente confusas e mutuamente contraditórias que sobre a minha vida e meus atos circulam em toda a mídia nacional e em inúmeros jornais e revistas do interior. Então, esta última parte, quer dizer, a confusão de informações mutuamente contraditórias, eu nunca vou poder responder, porque o volume dela é inabarcável. Não é que eu não vou conseguir responder, não vou conseguir ler tudo. Simplesmente não dá. Ninguém pode ler. Então, e além disso, vamos dizer, este material difamatório circula pelo mundo inteiro. Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então é claro que é uma organização internacional. Isso não acontece por coincidência. Foi uma coincidência universal de pessoas falarem mal do Olavo de Carvalho. Mas peraí, por que um sujeito na Espanha ou na França vai ter interesse em falar mal de um filósofo que é totalmente desconhecido, que nunca foi publicado no país dele? Isso não existe. Então é claro que foi, que é uma trama, uma organização. Isso é o pessoal do Partido Comunista que manda a militância escrever essas coisas. Tá certo? Não é só os comunistas, também tem gente, por exemplo, organização tipo Opus Dei, né? O pessoal da direita também faz isso. Quer dizer, manda os militantes escrever essas coisas. E é por isso mesmo que eles inventam a história da milícia bolsonarista da direita. Não existe milícia nenhuma. O apoio ao Bolsonaro é um apoio espontâneo de eleitores. As pessoas que querem a favor do Bolsonaro são pessoas que votaram nele. E é normal que defenda o seu candidato. Não há nenhuma trama, não há, ninguém está financiando essa coisa. Até hoje não se provou nada e nem se vai provar nunca. Não tem nenhum Jorge Soros da direita, né, contratando robôs, milhões de robôs para escrever do Bolsonaro. Não tem nada disso. Mas o pessoal da esquerda tem. Tá certo? E aonde você vê isso na direita, não é a favor do Bolsonaro, é controlável. Então é claro que esse pessoal está até certo ponto organizado. O que não está organizado é a mente deles, porque o que eles escrevem é tanta besteira que não é preciso responder na maior parte dos casos. Quer dizer, é coisa que só pessoas imbecis aceitam. Mas se você ler o verbete a meu respeito na Wikipédia, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o fato de que os camaradas me designam como astrólogo, que é uma profissão que eu abandonei nos anos 80, começo dos anos 80. Portanto, vai fazer o quê? 35 anos, né? As pessoas que escrevem isso, em geral, têm menos de 35 anos. Quer dizer, antes que elas nascessem, eu já tinha abandonado essa profissão. Tá certo? E não que a profissão em si seja desonrosa, porque afinal de contas foi exercida pelo nosso ex-ministro da Educação, o senhor Renato Janine Ribeiro, e pelo seu assessor, queridinho Manhavita, né? Não sei o que, tinha Dodsworth Alexei, acho que é isso. Alexei Dodsworth Manhavita, é anglo-italiano, né? Esse é astrólogo profissional. Então desse aí ninguém fala mal, né? E era astrólogo profissional não 35 anos atrás, mas durante o exercício do seu Janine, né? Não, tudo isso é muito interessante porque mostra apenas uma confusão mental extraordinária nas nossas classes falantes, tá certo? Eu só não vejo essa confusão mental nos caras que foram alunos meus mesmo, né? Como por exemplo o Fábio Salgado de Carvalho, ou o Ronald Robson, muitos outros, que o que eles escrevem a meu respeito ou a respeito de outras coisas faz sentido. Então, o que esta confusão mental brasileira significa exatamente? Qual é o problema? O problema é o seguinte: é que a classe letrada brasileira, na sua totalidade, incluindo sobretudo jornalistas e acadêmicos, não tem capacidade de estudar a minha filosofia, estudar e expor a minha filosofia. Não tem mesmo, eles não conseguem. Tudo que eles conseguem é dar palpites soltos, absurdos, tá certo? Ou então inventar historinha, né? Inventar historinha que eu construí uma barca egípcia, né, para ir para o espaço. Não sei como eu iria para o espaço numa barca egípcia. Até hoje. Desde que eu fiz a barca egípcia para ir até o Egito, seria possível, mas como eu poderia ir para a Lua numa barca egípcia, né? Será que não tem um veículo mais adequado para essa finalidade? Né? E coisas desse tipo, né? O senhor Verdevaldo, por exemplo, ele disse que eu sou antissemita porque eu disse que o fato de a boa parte da comunidade judaica ter abandonado a religião enfraquece essa comunidade. E isso para ele é antissemitismo. Ele admite, ele confessa que eu sou um adepto defensor de Israel, o tempo todo, sempre defendi Israel. Graças a isso ganhei identidade judaica brasileira, placas comemorativas, medalha de defensor da causa sionista, meu Deus do céu. Mas daí veio o Verdevaldo e disse, não, ele disse que por ter abandonado, né, a religião, ele se enfraqueceu. Ele falou, olha, veja aqui, nos Estados Unidos 75% dos judeus votaram no Obama, que é um inimigo de Israel. Não é isso? Isso não é significativo, não? E você vira por toda parte, você vê essa divisão. Né? Você tem judeus ortodoxos que são severamente, seriamente pró-Israel, e judeus ateus, marxistas, etc., que estão mais do lado palestino, do lado russo, etc. A gente vê isso em toda parte. Então, como é que uma comunidade não se enfraquece ao abandonar a sua tradição religiosa? Oh, meu Deus do céu! No curso católico não acontece a mesma coisa? O pessoal católico abandona o catolicismo, no dia seguinte eles estão servindo a Rússia, a China, essa bocariada toda. Então, que isso aí é antissemitismo, Verdevaldo? Verdevaldo, vai a merda, rapaz. Vai mentir no seu cu. Talvez o seu cu acredite em você. Tá certo? Então, você já apanhou do Augusto Nunes? Eu não estou mais na idade de sair batendo em ninguém, mas se você quiser, se você pedir com jeito, eu posso fazer algo por você, tá? Então, quer dizer, o cara quer me... É fofoca, ele quer fazer fofoca para ver se joga o judeu contra mim. Assim como o seu Rodrigo Pedroso quer jogar os padres e bispos contra mim, né? O outro quer jogar os islâmicos e não islâmicos contra mim. É só fofoca. Quer dizer, mas de onde vem tudo? Vem de uma confusão mental indescritível. Né? Eu lembro que o seu Donkey, né? O seu Dunker, que eu chamei de Donkey, né? As interpretações que ele faz do meu pensamento são absolutamente pueris. E é um homem que é professor da USP, né? O seu Rui Fausto, Rui Infausto, é óbvio que ele não entende o que ele está lendo. Também leu só um pouquinho, já quer falar do conjunto, né? Então, eu falei, pô, mas será que eu não estou sendo cruel demais com essa gente? Expondo o meu pensamento de maneira tão fragmentária, espalhada, como, né? Vários pedacinhos de livros, né? Eu considero que o único livro inteiro que eu escrevi foi o Jardim das Aflições. O resto é tudo pedacinho de livro, né? E essas aulas que são monstruosamente fragmentárias, é que de propósito eu não dou uma exposição seguida sobre nada, eu começo um assunto, mudo, depois volto lá no primeiro, justamente para ilustrar. O que, que eu estou ilustrando com isso? A unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, meu Deus do céu. Né? Então eu estou tentando imitar da melhor maneira que eu posso o meu verbum mentis, quer dizer, a minha atividade interior. Estou tentando expressá-la não sob forma tratadística ou sistemática, mas sobre a forma problemática que é a dela. É isso? Então, uma coisa muito importante é ver que eu nunca aderi, quer dizer, a nenhum sistema político existente, nem liberalismo, nem conservadorismo, nem fascismo, nem marxismo, nem pornismo. Experimentei tudo isso, um pedacinho de cada um. Mas eu não tomo posições globais. Eu não tenho o modelo da boa sociedade. Pode procurar na minha obra inteira. Foi lá onde eu descobri, né, descrevi uma boa sociedade. Examinei, às vezes, o conceito de boa sociedade. Eu sei que esse conceito é problemático. Por exemplo, o conceito de sociedade justa. Eu não acredito que uma sociedade possa ser justa. Nem injusta, aliás. Se você vai dizer, sei lá, a sociedade soviética era injusta. Se você dizer que era injusta, então todo mundo ali é injusto. É culpado de injustiça, pô. Os caras que o governo mandava para o Gulag, o matava, também fazem parte da injustiça. Então, a sociedade como tal não pode ser injusta, uma parte dela pode ser. Né? Você tem um grupo injusto, pessoas injustas, ações injustas, mas se uma sociedade justa ou injusta, é o fim da picada. Né? Também você diz, mas a sociedade ocidental é mais justa do que a soviética. Você tem certeza? Né? Você imagina assim, o número de pessoas de caráter correto, justo, caridoso e maravilhoso que a injustiça criou. O sofrimento, né? Eu vi na Romênia, na Polônia. Você conversa com uma pessoa daquela, você vê que são pessoas que têm profunda consciência do sofrimento humano. Todas elas têm. Nunca são indiferentes ao sofrimento. Acho que no Brasil o pessoal nem liga, porque não sofreu o suficiente. Então, a sociedade injusta criou pessoas mais justas, e a sociedade justa, dita justa, cria pessoas injustas. Nos primeiros meses que eu estive aqui, tem uma senhora professora daqui, professora da Leila, que disse: ah, essa sociedade aqui dá moleza demais para as pessoas. Eu achei que ela estava sendo injusta, mas hoje eu vejo que ela tinha razão, né? Porque começa a afagar a vaidade dos jovens que não trabalham, que são vivem dos seus pais, ou vivem de ajuda dos outros, e eles acham que são os senhores do mundo, os mestres, né? E saem quebrando coisas, tocando fogo, matando gente, e acham que estão praticando a justiça. Para o que, que é isso? Eles foram paparicados demais, foram corrompidos pela justiça. Então, o conceito de sociedade justa e sociedade injusta não faz o menor sentido. Isso é coisa usada por pessoas que usam as palavras como expressão de sentimentos que elas têm, e não de coisas reais. Quando você fala sociedade justa, você está querendo dizer uma sociedade que você gosta, e da outra você não gosta. Mas a expressão não tem mais sentido do que isto. Ela não resiste à análise filosófica. A filosofia existe em grande parte para examinar, né, os conceitos e ver se eles expressam alguma coisa da experiência real ou apenas um sentimento que o indivíduo, ao qual o indivíduo, por vaidade, atribui uma existência externa. Tá certo? Então, se eu fosse, portanto, fazer uma exposição, não digo sistemática, mas pelo menos mais abrangente, né, e mais clara do meu pensamento, mais um pouquinho mais organizada do meu pensamento, como é que eu faria? Estive pensando isso essa semana, falando, eu não sei se eu vou escrever esse livro, mas se eu fosse escrever, como é que eu faria? Né? Então, em primeiro lugar, como os meus pensamentos não se organizam, quer dizer, no sentido de uma hierarquia de conceitos, eu não creio que seja possível fazer isso. Eu acredito mais numa filosofia problemática do que sistemática. Eu poderia até aproveitar o nome criado por um filósofo italiano, do qual eu não gosto muito, mas eu achei o nome interessante. Ele criou problematicismo. O nome é bom, né? Eu até faria isso, quer dizer, a minha filosofia é um conjunto de problemas, dos quais alguns eu tentei resolver, outros eu não consegui. Então, continuam vivos, continuam merecedores de atenção, e assim por diante. Mas eu não teria outra maneira de escrever, senão pelo método narrativo, temporal. Como é que as minhas ideias foram se formando e deformando? Como eu fui adotando e abandonando várias ideias ao longo do tempo? Por que que eu adotei, por que que eu abandonei, e assim por diante? Então, evidentemente, a primeira ideia que eu adotei na minha vida foi a religião católica, na qual eu fui educado, e que jamais eu problematizei, tá certo? Mesmo porque eu acho que o cristianismo é uma coisa e doutrina cristã é outra. Não é isso? O que nós conhecemos do Evangelho são, sobretudo, as ações e palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de palavras dele, se você somar tudo, não dá 20 páginas. Não é isso? Não basta para montar uma doutrina. Então, o que que o pessoal fez ao longo do tempo? Foi tirando dessas 20 palavras e da narrativa consequências e organizando essas consequências de modo sistemático e hierárquico. Então, tem aqui os princípios gerais do cristianismo, né? E aqui as outras consequências que vão descendo até os mínimos detalhes. Eu, por exemplo, tem um livro que eu li na juventude, do François Varillon, Elementos de Doutrina Cristã, me fez muito bem quando eu li, né? Mas eu nunca confundi a doutrina cristã exposta pelo François Varillon com o ensinamento do próprio Cristo, porque o Cristo nunca ensinou dessa maneira. Ele ensinava através, sobretudo, de seus atos e de seus exemplos. E exemplificava, por exemplo, como ele fez no Monte Tabor, né? Onde ele se transfigura. E como é que o François Varillon ia se transfigurar para mostrar para as pessoas? Não dá para ele fazer isso. Só o próprio Jesus pode fazer. Né? Então, eu nunca tive certeza de que as minhas ideias eram católicas. também nunca me preocupei com isso. Né? Eu sei que eu amava a igreja, aquilo tudo que eu ouvia lá, me parecia a própria verdade. Tá certo? Por exemplo, quando tinha teatrinho na escola que representava episódios do Evangelho, eu tinha certeza que eu estava vendo coisas que tinham realmente acontecido. Não é isso? Então, você vê, ao longo das épocas, o catolicismo se manifestou não apenas através do ensino e da doutrina que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo e ainda está sendo desenvolvida até hoje, mas também através de atos, de ações, os milagres. Por exemplo, os corpos incorruptos dos santos, que é uma coisa que só acontece no catolicismo, não acontece mais parte alguma. Quer dizer, pessoas que morreram há 1000 anos e o corpo está intacto. Né? Às vezes não totalmente intacto, mas muito mais intacto do que deveria estar. Né, certo? Mas um ser humano comum não pode, por exemplo, ficar, sei lá, 40 anos dentro do túmulo e não se decompor. Não existe isso. Mas nos santos católicos existem. Tá certo? Isso existe. Então, se parasse de acontecer milagres, nós conheceríamos o catolicismo apenas através da sua doutrina. E seria difícil para as pessoas acreditarem numa doutrina como elas acreditam em fatos acontecidos. Uma coisa é o que você lê, outra coisa é o que você viu. E outra coisa é o que contam para você, que não que pensaram, mas que viram. Não é isso? Então, para mim isso tudo então, não era problema. É verdade que depois de um certo tempo eu perdi interesse na Igreja Católica. Isso não quer dizer que eu rompi com ela, mas eu perdi porque depois do Concílio Vaticano II ela ficou muito chata, meu Deus do céu. Era muita conversa mole, né? Por exemplo, eles não falavam mais dos milagres, não acontecia mais milagres, né? Era tudo assim, a noção que eles tinham da bondade era a noção que você podia encontrar em qualquer propaganda do PT ou do Partido Comunista, a mesma coisa, né? Eu digo, nem que sempre estivesse errado, não, mas aquilo eram só ideias. Não era a realidade da vida cristã. Né? Então virou um cristianismo de ideias. E quando acontece isso, evidentemente, o nível das ideias vai baixando. Se você vê os primeiros caras que inspiraram o Concílio Vaticano II, ainda tem grandes gênios, grandes pensadores ali dentro. O Claude Tresmontant, excelente teólogo, ele não concorda com tudo, mas não se pode duvidar, mas, meu Deus, depois vai aparecendo os Leonardo Boff, os Frei Beto, e depois vê assim, o padre, não sei o quê, padre Zezinho, Joaquinzinho, Manezinho. Peraí. Como dizia um amigo meu, né, como é? Gozação não, peraí. Né? Então, aquilo ficou muito chato e eu simplesmente, sem romper com a igreja, eu parei de frequentá-la. Na hora que eu parei de frequentá-la, eu fiquei, evidentemente, aberto a outras influências, e a primeira que veio foi o marxismo. O marxismo era muito interessante. Ninguém pode negar isso aí, gente. Por exemplo, ninguém pode negar que Karl Marx é um tremendo escritor, um escritor de uma eloquência. É verdade que é chamada eloquência canina, eloquência violentíssima, né? Cheia de espumando de ódio, né? Quando ele decide xingar um camarada, olha, eu xingo apenas humoristicamente, eu digo para o cara tomar no cu, essas coisas, né, que qualquer criança fala, mas o Karl Marx, oh, meu Deus, ele capricha, ele é um cara sádico para caramba. Né? Então, pega um cara lá, Adolf Thier, fala, não, esse anão monstruoso, assim por dizer, coisa desse tipo. Né? E pouco importa se o inimigo é de direita ou de esquerda, quando Karl Marx decide reduzir um sujeito a zero, ele capricha. Então, é um escritor muito eloquente, e eu acho que, em parte, graças ao dom literário dele, ele às vezes é confuso e difícil de ler de propósito. Não é que ele não saiba se explicar mais claramente, ele sabe, tá certo? Mas, na verdade, ele não. Ele quer saltar sobre certos problemas. Quando dá problema, ele não quer mexer naquilo. Ele pula. Então, é um procedimento de vigarista, obviamente. Por exemplo, eu já citei 1000 vezes isso, o problema das relações entre os intelectuais e o proletariado. ele nota que esse problema existe. Né? Mas veja, isto só vai ser elaborado teoricamente pelo Antônio Gramsci. 100 anos depois. Marx não fala disso. Ele percebe que o proletariado precisa do guiamento dos intelectuais. Mas não foi ele mesmo que disse que só a consciência dos proletários tem uma visão objetiva da história? Ele disse isso. Mas por que que a única classe que tem uma visão objetiva tem que ser ensinada por outra classe? É uma contradição óbvia. Mas ele nota que existe um problema, mas varre o problema para o tapete e nunca mais mexe nisso. O Gramsci vai mexer e vai atribuir aos proletários o papel dominante, não ao proletariado. Então, ele vai até falar, vamos dizer, que não se trata da consciência proletária, mas da consciência possível do proletariado. Então, tem a consciência possível que o intelectual tem que despertar. Mas, na época, esses problemas só me apareceram depois. Eu fui lendo aquilo tudo, né? Me interessei muito pelas demonstrações de Karl Marx. As demonstrações eram sempre duvidosas, mas não eram estúpidas. Né? Mas uma coisa que eu também notei, não só no Karl Marx, mas nos escritores, eu li um montão de escritores marxistas, e eu vi que o primeiro escritor marxista que decidiu prestar a séria atenção aos antimarxistas foi o Roger Garraudy, na época em que apareceu, por iniciativa do Concílio Vaticano II, a ideia do diálogo dos cristãos com os marxistas. Foram os cristãos que tiveram a ideia. Não foram os marxistas. Mas os marxistas disseram, assim, é bom, a gente pode tirar proveito disso, né? A gente projeta uma imagem mais simpática. Né? Então, no livro do Roger Garraudy, que se chama Perspectivas do Homem, eu li esse livro com um imenso interesse, porque era ideias que tinham sido antagônicas, como é que elas podiam se entrar num acordo? Né? Claro que é um problema interessantíssimo, mesmo porque, veja, os comunistas eram milhões e milhões de pessoas, os católicos também. Quer dizer, não era só uma questão teórica ou acadêmica, era uma questão que podia afetar a vida de pelo menos 2/3 da humanidade. Mas, ao longo do tempo, eu fui vendo que tinha muita verborreia e pouca substância. Por exemplo, você pode entrar num acordo com a doutrina cristã, mas você pode com a prática do cristianismo? O que que o marxismo tem a dizer a respeito dos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele só pode negá-los. Porque se ele aceitar, ele vai ter que aceitar que existe uma outra ordem de causalidade que não é material. Isso ele não pode fazer de jeito nenhum, porque se ele fizer, ele deixa de ser marxismo. Então, o que que ele pode fazer com os corpos incorruptos dos santos? Nada, ele só pode não falar disso. Então, o famoso diálogo era puramente doutrinal, era só blá blá blá, só palavras e mais palavras. Não tinha substantividade. Pô. A substantividade é o seguinte: o cristianismo, o catolicismo continuava fazendo milagres, e os comunistas continuavam matando gente pra caramba. E o que eles matavam, eles não ressuscitavam, obviamente. Né? Então, este foi um segundo problema que me chamou a atenção. E quando eu me afastei do pessoal comunista, eu não briguei com eles, eu não rompi com eles. Eu simplesmente fui para casa para pensar no problema. Pensar sem ter que sofrer a influência, né, do grupo de referência. Tá certo? Mesmo porque o que eu estava pensando, não tinha nenhum comunista que soubesse. Eu não conheço nenhum único comunista que tivesse lido o livro do comunista brasileiro que tivesse lido o livro do Garraudy. Um leu, que foi o cara que traduziu, esqueci o nome. O editor, o Enio Silveira também certamente leu, mas não conheço mais ninguém. É isso. Então, li um artigo do Otto Maria Carpo, que falava do Antônio Gramsci, praticamente beatificava o Antônio Gramsci. É isso. Mas foi um artigo da fase final, onde o Otto Maria Caponte, no meu ponto de vista, estava gagá. Ele estava realmente gagá, porque ele escreveu nessa época uma biografia do Alceu Amoroso Lima, que era assim, um prodígio de puxa-saquismo. Não tinha mais nada além de puxa-saquismo. Né? E você veja, ele não devia nada ao Alceu Amoroso Lima, ao contrário, quando ele chegou ao Brasil com a carta de recomendação assinada pelo Papa, ele procurou o seu Amoroso Lima, que era o líder católico, e o líder católico arrumou um emprego miserável numa biblioteca do interior do Paraná, onde ele não tinha nem com quem conversar, só tinha as vacas e cabrito, porra. E ele viu que estava ficando louco lá e acabou escrevendo uma carta para o Álvaro Lins, que esse sim era um cristão sério, né, pedindo ajuda, e o Álvaro Lins o convida para vir para o Rio de Janeiro, e ele se torna crítico, então, do Correio da Manhã, e fez um grande sucesso ali. Mas o que ele devia para o seu Amoroso Lima? Nada. Por que ele vai puxar o saco justamente do sujeito que não o ajudou? Eu não entendo isso aí, mas eu vejo que é um sinal de baixa autoestima. Nos últimos meses de vida, o Otto Maria Caponte, no hospital, diz ao seu amigo Franklin de Oliveira, um dos melhores amigos, né? Joguei minha vida fora. E como que o autor da melhor história da literatura que tem no mundo jogou a vida fora? É baixa autoestima, é óbvio. Também o Carlos Heitor Coni, que era no Rio de Janeiro, era o melhor amigo dele, contou que o Otto Maria Caponte rezava escondido, os amigos comunistas não sabiam que ele era católico. O que é isso aí? Baixa autoestima. Então ele estava se rebaixando na frente dessa gente. Começa a escrever artiguinhos políticos absolutamente ridículos, com material que ele recebe diretamente do Partido Comunista e ele obedece. Tem um livro que ele escreve sobre uma tal de Operação Thomas Mann. Thomas Mann era um operador americano, não era o Thomas Mann romancista. Hoje nós sabemos que essa Operação Thomas Mann nunca existiu, foi invenção da KGB. E eles deram para o Otto Maria Caponte, ele acreditou em tudo e repetiu. Várias vezes você vê, né, o que a gente lia no jornal do Partido Comunista, Voz Operária, saía igualzinho no artigo do Caponte. E ele, naturalmente, ele sentia que dependia dos comunistas para ter emprego. O que era verdade. Né? Também, durante a ditadura, a única queixa que houve contra o Otto Maria Caponte foi um processo que foi movido, e o próprio promotor de justiça cancelou o processo, porque achou que era um absurdo. Então, o que o Otto Maria Caponte sofreu? Nada. Ele foi lá uma vez, foi interrogado por um promotor que lhe era simpático e mandou para casa. Mas, na correspondência dele, que eu peguei ali do grande amigo dele, o Pedro Trompovski, você vê cartas da mulher dele descrevendo uma situação horrorífica, o prédio cercado por tropas, por tanques, etc. Tudo de imaginação. Mas se cercar um prédio de tanque para prender um indivíduo desarmado? Mas peraí, calma aí. Milicos são loucos, mas não tanto. Mas eu vi quando foram prender um cara no Diário Popular, que eu trabalhava lá, tinha um diagramador lá chamado Antônio Pinto de Freitas, vulgo Pantera. O Pantera tinha participado da intentona de 35, e daí tudo que acontecia de comunismo no Brasil, o Pantera era preso, sistematicamente. Era preso, interrogava ele 2 horas e mandava embora. Então cercaram lá o Diário Popular, mas quantos cercaram? Foi tanque de guerra? Não, foi meia dúzia de soldados. Né? Nós escondemos a Pantera na caixa d'água. Né? E chamamos, tinha um coronel do exército, que era nosso amigo, nós chamamos o coronel lá para acompanhar o Pantera, para garantir a segurança física. Não aconteceu nada com o Pantera, só ficou resfriado por causa de ficar na caixa d'água. Culpa nossa, não da polícia. Então, o Pantera era muito amigo meu, eu gostava demais dele. Eu achava ele um gênio da diagramação. Gênio. Né? E ele inventava, fazia os jornais no estilo da antiga imprensa francesa ou italiana, assim, tudo cheio de coisa. Né? Daí veio a nova geração, já era diagramação limpinha, tudo bonitinho, tudo horizontal. Perdeu a graça completamente. Né? Ele punha a foto recortada, punha traço azul, amarelo, verde. Era bonito, né? E A meu pedido, o Pantera fez também diagramação de alguns jornaizinhos de estudantes comunistas, nos quais, aliás, o Otto Maria Carpo teve a gentileza de colaborar gratuitamente. Né? Então, toda esta coisa do comunismo me chamou muito a atenção na época e eu estudei aquilo para valer. Né? Sem julgar. E apenas... Né? Meu método era o do Leibniz. Eu concordo com aquilo que eu leio. Eu vou concordando, enquanto é possível. Chega uma hora que a própria coisa começa a se contradizer e criar problema. Fala, opa, agora não dá para acompanhar porque eu não estou entendendo o que você está dizendo. E foi isso que aconteceu com o comunismo, e eu botei o comunismo entre parênteses. E falei, bom, então agora eu vou ler alguns livros anticomunistas para ver o que acontece. Não é isso? E o primeiro livro anticomunista que eu li foi o do José Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas. É um livro absolutamente brilhante. O Ortega não é um filósofo assim majestoso, mas ele é o melhor escritor da língua espanhola, melhor do que todos juntos, né? Ninguém escreve que nem Ortega, é uma coisa impressionante. E em seguida eu fui ler comentários a respeito e vi assim, por exemplo, eu peguei no livro do Arnold Hauser, que era um historiador marxista altamente conceituado, né? Eu fui ver o que ele dizia do Otto Maria Carpo, e ele disse: a maioria, como Otto Maria Carpo, foi para o lado do fascismo. Enquanto isso, Ortega y Gasset estava sendo expulso da Espanha pelo governo fascista, meu Deus do céu. Ele fazia parte de uma coligação de esquerda que lançou como candidato a deputado o Federico García Lorca, que é mais comunista do que Lenin. Não é isso? Então, como é que ele estava do lado do fascismo? Não tem nada, né? Depois eu li a mesma coisa em vários outros livros, inclusive o livro do Vamire Chacon. Meu Deus do céu, eu gosto muito do Vamire Chacon, meu amigo. Mas o que escreveu sobre Ortega é besteira, baseado no quê? Acreditou no Hauser. Mas, o Alceu Amoroso Lima, também a mesma coisa. Eu falei, peraí. Então agora, esse Ortega y Gasset virou um problema. Então o que eu fiz? Comprei todos os livros do Ortega y Gasset, e mais um monte de livros sobre Ortega y Gasset, e fui ler tudo. Então, tudo que se publicou de filosofia espanhola naquele tempo do Ortega, eu li. Xavier Zubiri, José Gauss, Manuel García Morente, Julián Marías, todos eles, não é isso? E ver se chegava alguma conclusão sobre o Ortega y Gasset. E escrevi um artiguinho, né, que eu não sabia o que fazer com o artiguinho. Nenhum jornal que eu trabalhava ia se interessar por aqui, guardei o artiguinho. Passados 20 anos, apareceu um concurso de ensaios sobre Ortega y Gasset, criado pela Embaixada do Reino da Espanha e uma entidade que esqueci o nome, entidade brasileira que esqueci o nome. E eu queria então escrever alguma coisa, não consegui escrever porque estava muito ocupado, mas então eu tinha uma namoradinha muito simpática, muito boa gente, que sem me falar nada, sem a minha autorização, catou aquele velho artigo, velho de mais de 10 anos, e inscreveu no concurso. E eu ganhei o concurso. Né? Então, o interesse pela filosofia espanhola foi uma coisa que me abriu muito os olhos, porque a filosofia espanhola é de uma riqueza extraordinária. Se você for comparar, por exemplo, Ortega y Gasset era um sujeito influenciado sobretudo pela escola existencialista, em parte também com certas semelhanças com o Heidegger da primeira fase, não o Heidegger da ontologia, né, o Heidegger existencialista. Mas ele era melhor que o Heidegger, o que ele escrevia fazia mais sentido que o Heidegger. Né. Não impressionava tanto, porque o Heidegger você não entendia, o Ortega y Gasset você entendia. Então, tinha menos ar de autoridade do que o Heidegger. Mas toda a filosofia dele era baseada na ideia de que o conceito central da filosofia era o conceito da vida humana, que os outros chamariam existência humana, quer dizer, a existência do ser humano é o fato central de toda a filosofia, e assim ele desenvolvia a partir daí. Né? Por outro lado, você tinha filósofos tão diferentes ali como Xavier Zubiri, né? Xavier Zubiri partia de uma coisa totalmente diferente, criava uma filosofia enormemente complexa, e eram os dois professores da mesma Eles tinham lá uma faculdade de filosofia, os dois eram professores da mesma faculdade. E o Julião Marias foi aluno dos dois. Então, aquilo me deu pela primeira vez a ideia do que era um debate filosófico. Eu falei, ah, então é assim que é a troca de ideias, é assim que acontece. Com base no modelo espanhol. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos mexendo só com filosofia espanhola. Daí eu comecei a adotar o mesmo método quando eu estudava filosofias de outras nacionalidades. Como era o debate filosófico na França, como era o debate filosófico na Itália, como era o debate filosófico nos Estados Unidos e assim por diante. Isto foi a minha formação. Você imagina se eu poderia adquirir esta formação em qualquer universidade brasileira? É impossível. Mas uma coisa ficou muito claramente decidida para mim nesses anos. Eu nunca tive o menor interesse de ser um filósofo profissional, ou seja, entrar na carreira universitária. Em primeiro lugar, porque na carreira universitária eu não teria com quem conversar, porque os autores que eu estava lendo ninguém conhecia. Na geração anterior, 1950, muita gente lia Ortega y Gasset e Julián Marías no Brasil. Julián Marías foi várias vezes ao Brasil, tinha muitos amigos. Mas na presente geração, ninguém mais conhecia. Então, e estavam todos empenhados em exercer uma influência política sobre o Brasil inteiro. Aquele pessoal todo da USP, né, eram todos doutrinários comunistas, sem sombra de dúvida, né, com exceção do Oliveira Ferreira, que era da direita, mas ele era direitista militarista. Né. Então ele dizia que os militares eram os proletários do sistema, eles que fariam a grande revolução, etc, etc. Um monte de bobagem. Né? Idolatria militar besta, né? tudo que ele via de grandeza nos militares eles acabaram mostrando que não tinham nada. Mas o Oliveira era um homem inteligentíssimo, muito mais culto do que os seus colegas da esquerda, e muito mais flexível, na verdade, né? Então a minha ausência da profissão universitária de filósofo já estava decidida desde essa época. Eu nunca quero me meter com essa gente de jeito nenhum. Por quê? Uma coisa é você fazer filosofia para você cumprir uma obrigação profissional. Outra coisa é você filosofar, como dizia Pascal, né? Falava bem dos que filosofam pour son propre salut, para sua própria salvação. Então, esta é a única filosofia que serve. É isso que eu quero fazer. Se eu vou escrever livro sobre isso ou não, é um problema secundário. Se toda a minha atividade filosófica vai ser paralela à minha atividade profissional de jornalista ou de qualquer outra coisa, também tanto faz. É isso. Então, aí estava decidida a minha vida. Eu vou estudar só o que me interessa. E estudar para quê? Para a minha própria orientação. Você vê que eu não escrevi nada de filosofia até os 40 anos. Podia escrever um outro artiguinho, né, sobre, que mencionasse de passagem, assunto filosófico, mas que não era um trabalho filosófico, evidentemente. Então, aí, por essa época, então, eu conheci o Dr. Juan Alfredo César Müller, que era um gênio da psicologia clínica. Eu fui cliente dele por 2 meses. Ele é especialista em terapias breves. Eu não vou contar o que ele fez comigo, porque o tratamento consistiu basicamente em sugerir que eu me afastasse de certas pessoas. E eu não quero falar mal de ninguém aqui, mas eu me afastei dessas pessoas e isso me fez muito bem. E eu então comecei a mandar gente lá para o Dr. Müller. Todo mundo entrava louco, saía bom. Era um negócio incrível, né? E ele era muito bom na prática clínica, mas ele não sabia muito bem se explicar. Ele, como conferencista, era medíocre, muito confuso, na verdade. Então, assim, ele sabia fazer, mas não sabia explicar o que ele estava fazendo. E um dia ele foi convidado para dar um curso e ele me chamou para eu gravar o curso e escrever um livro para ele. E o curso chamava-se Geografia das Emoções. No curso ele mexia com elementos de alquimia, de astrologia, de macumba, de geomancia, assim, uma confusão dos diabos, né? Mas aquilo fazia algum sentido, eu sabia que fazia algum sentido. E ele chamou de geografia porque era, de fato, era um mapeamento de símbolos. Símbolos terrestres, celestes, animais, vegetais, etc, etc, etc. E eu fui anotando aquelas coisas todas, e um dia eu cheguei para ele e falei: ó, doutor Meira, não vai dar, não vou conseguir escrever esse livro porque eu não estou entendendo o seu pensamento o suficiente para poder expor para terceiros. Eu não estou conseguindo expor nem para mim. Então ele disse: espera aí que eu vou dar um jeito nisso. Daí ele foi no armário, pegou um vidrinho assim, deu um negócio, um remedinho homeopático. Argentum metálico, que é prata, né? Que é o metal da lua. Lá pegou umas gotinhas de argentum metálico num copo e deu para eu beber. Tomei aquele negócio, 10 minutos depois, digo, opa, comecei a entender o negócio. E eu, repentinamente, eu peguei todo o mapeamento das conexões que ele estava fazendo entre símbolos alquímicos, astrológicos, homeopáticos, geológicos, tudo. E fui para casa e fiz todos aqueles mapas, um monte de mapas. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Na verdade, eu nunca escrevi o livro, tá certo? Porque seria coisa demais. O curso ele deu, tinha umas 8 aulas, a transcrição dava o quê? Umas 80 páginas, mas eu, para escrever aquilo, eu falei: não vou escrever isso em 80 páginas, tem que ser 800, pô, tem que passar o resto da minha vida trabalhando nisso. Falei: bom, eu nunca consegui escrever o livro, mas comecei a estudar aqueles assuntos todos. E falei: é uma pena que este assunto aqui seja ignorado pela quase totalidade dos intelectuais brasileiros e que os que se interessam sejam tudo camarada louco, porque tinha, assim, camarada da ufologia, né, da macumba, do espiritismo, só tinha doido, pô. Né? O Miller não era doido de maneira alguma, certo? Então, era um dos homens mais lúcidos que eu vi e um homem com um senso prático incrível, incrível, porque ele teve 2 filhos e ele conseguiu montar uma indústria para cada um. Ele montava a indústria e entregava para o filho: toma, é teu, assim, presente. Fez 21 anos, toma lá a sua firma. E eles progrediram como capitalista. Também, quando eu tinha alguma dificuldade prática, eu chegava no Dr. Miller: como é que eu faço? Ele faz assim, assim, assim. Sempre dava certo. Era uma figura muito impressionante, um homem muito elegante, sempre alinhadíssimo, né? Parecia um príncipe, né? E era o homem mais bondoso que tinha conhecido até então. Ele pegava os problemas da pessoa, ele sofria por causa dos problemas da pessoa. E ele dizia assim: sabe o que eu faço com os clientes? Eu compro o problema deles para mim, eu sofro o problema deles, e daí eu curo a mim mesmo e eles saem curados. Quer dizer, era um exemplo mais vivo da compaixão que eu tinha vivido, né? Compaixão quer dizer sentir a mesma coisa. Ele não era cristão formalmente, é um sujeito meio esotérico, né? Com fundo cristão, mas não, vamos dizer, não confessional, não estava ligado a uma confissão específica, mas também usava muitos elementos gnósticos, místicos, etc, etc, etc. Eu nunca consegui exatamente saber qual era a filosofia do Miller, né? Eu pegava trechos soltos, aqui um, aqui outro ali, né? Nunca consegui ajudá-lo a escrever o livro. E fiquei muito contente, porque ele dizia assim: por trás de todo homem, todo grande homem, há sempre um casamento fracassado. E ele tinha tido um casamento fracassado, tinha sofrido muito. E no fim ele se apaixonou pela vizinha de consultório dele, que era uma dentista, que era um anjo de pessoa, doutor Alé, né? E ele casou com ela, foi muito feliz, e eu fiquei muito feliz por eles também, né? Muito bem. Então, o Miller me abriu todo este horizonte de conhecimento. Então, eu tomei consciência de um negócio que no Brasil ninguém sabia nada a respeito de porra nenhuma, que era o debate astrológico do século XX, do qual tinham participado, né, espíritos da mais alta qualidade, né? Eles não sabiam nada. Eles falam de astrologia, eles pensam que é assim, que é Zorionara, né? O homem do League Jazz, esqueci o nome dele. Walter Mercado, né? Eles pensam que é isso, né? Ou seja, eles imaginam a coisa na altura da ignorância deles, né? Então, mas eu acompanhei todo o debate solar do século XX e vi que aquilo era um assunto interessantíssimo. Quer dizer, a prática da astrologia é uma coisa que tem mais confusão do que outra coisa. Cada astrólogo diz uma coisa diferente, eles não se entendem, tá certo? E eles falam muito mais do que eles realmente sabem. Mas o assunto em si era muito interessante. E eu me fiz a seguinte pergunta. Havia polêmicas em torno da astrologia, se aquilo era uma ciência, uma pseudociência. Havia, evidentemente, teses dos dois lados, mas eu vi que todas essas teses estavam erradas, porque elas partiam do princípio de que os seus autores sabiam o que era a astrologia. Quando eu estava vendo, claramente, que eu não sabia o que era. Por quê? Porque cada livro de astrologia que eu lia dizia uma coisa diferente. Falando que, o que é esse raio de astrologia, no fim das contas? Né? E quando você pergunta se a astrologia é uma ciência, de qual astrologia você está falando? Né? Então, eu vi que nenhuma das correntes astrológicas que existia podia ser testada cientificamente. Não atendia aos requisitos para ser testada cientificamente. Portanto, a pretensão de julgá-la cientificamente para aprová-la ou rejeitá-la era tudo furado. Né? Era uma questão de simpatia. Se você gostasse, você dizia que era científico. Se não gostasse, você dizia que não era. Né? E quando você inventava algum teste científico, por exemplo, o chefe do Observatório de Paris, Dr. Paul Frasnard, Paul Frasnard é um astrólogo. Paul Kuderk quis tirar a limpa a questão da astrologia, então contratou um estatístico chamado Michel Gauclin para averiguar se era possível fazer uma comprovação estatística de alguma tese astrológica, alguma interpretação de mapa. Então, o Gauclin viu que havia uma tradicional associação entre determinados planetas e determinadas profissões. Eles chamam isso de regências, por exemplo. Júpiter rege tal qual profissão, Saturno rege tal qual. Então, ali havia uma coisa que era mais ou menos uniforme entre os astrólogos. As regências planetárias das várias profissões. Havia um pouco de unidade nisso aí. Ele disse, talvez eu possa testar isso aí. Para isso eu preciso o quê? Juntar um monte de horóscopos e ver se os planetas em destaque, né, nos seus horóscopos de nascimento correspondem às suas escolhas profissionais. Então, os pontos em destaque são os quatro ângulos, né? Em cima, embaixo, leste e oeste. Hein? Então, meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. Então, os planetas que estão colocados nessas posições são considerados regentes do tema, regente do horóscopo do sujeito. Hein? Isso é uma coisa que vem desde muito antigo. Hein? Por que os astrólogos escolheram isso? Não dá para saber. Né? Havia astrólogos que diziam que foi por observação estatística. Não foi. Ninguém sabe de onde que eles tiraram isso. Então, o Gauclin juntou 5 mil horóscopos de três grupos profissionais. Professores, cientistas físicos e militares. Então, professores seriam teoricamente elegidos por Júpiter. Professores e atores, pessoas que vivem de falar em público. Né? Os médicos seriam regidos por Saturno e militares por Marte. E para grande espanto dele, ele viu que os planetas astrologicamente associados a essas profissões, nos mapas dessas pessoas, estavam predominantemente nos ângulos, portanto, nos regentes dos temas. Numa proporção que diz, para isso ser explicado por mera coincidência, a proporção é de 1 para 8 milhões, comparando com os mapas de outras pessoas. Levou o resultado para o Dr. Paul Kuderk, o qual ficou puto, Disse, não, não pode ser, porque ele queria desmoralizar os astrólogos. Daí pegou, mandou o cara fazer outra pesquisa com 50 mil mapas e deu o mesmo resultado. Depois fizeram outro com 500 mil mapas e deu o mesmo resultado. Todo mundo se falou mais disso, esquece. Né? O negócio, então, falou, peraí, isso aí merece um exame ou não merece? Ah, mas daí os caras vão te chamar de astrólogo, vão gozar da sua capa. Eu não dependo disso profissionalmente. Aliás, como eu era apenas um jornalista profissional, ser astrólogo no meio jornalístico até me dava um pouco de fome. Né? Daí, também aconteceu de a revista Veja decidir me testar. E daí, então, se a gente der um mapa para você, sem você saber quem é o cara, né, você consegue nos dizer algo sobre ele? Eu falei, consigo, claro, isso é óbvio, isso é o banal na astrologia. Dá para falar pouca coisa, mas essa pouca coisa é certa. Eu só exijo uma coisa, você tem que trazer um mapa de uma pessoa que exista realmente. E você vai ter que me dizer o sexo da pessoa, porque o sexo não aparece no mapa. E se você inventar um mapa qualquer, bom, então você não vai ter meio de conferir se o que eu falei é verdade ou não. Então me traz aí um mapa. E eu disse o seguinte, olha, esse camarada aqui, ele é um escritor, um jornalista, ele é um sujeito esquerdista, provavelmente foi exilado, e muito provavelmente ele é homossexual. Sabe quem era? Fernando Gabeira. Então, como é que você vai dizer, o Olavo é um charlatão? Fala, charlatão é uma pinóia. Eu mostrei que algo dá para saber. Agora, os astrólogos pegam um mapa e falam durante 5 horas para você. Um monte de coisa que eles não sabem. Eu falei, só o que dá para conferir são aqueles dados que o Goclan pegou. E mais uma coisinha, pouca coisa. Mas o fato de você encontrar esta correspondência entre as posições planetárias na hora do nascimento e a vida real do cara já é um negócio assombroso, que mereceria mais estudos, tá certo? Porém, daí me surge o problema. As várias astrologias que existem, elas são suscetíveis de teste científico? Não são. Você só pode testar cientificamente esse pouquinho de coisa que o Goclan testou. Então, como é que você vai descobrir se a astrologia é uma ciência ou é um charlatanismo? Se existem milhões de astrologias diferentes, cada um diz uma coisa. Fala, não dá. Então você vai. É preciso, primeiro, formular uma astrologia unificada, cujas definições sirvam para todas as diferentes astrologias. Então você vai ter que pegar uma espécie de mínimo múltiplo comum de todas as astrologias. Como é que se faz isso? Método fenomenológico. Redução aos traços essenciais. Então eu comecei a fazer isso. Pá, pá, pá, pá, pá. Então é claro, eu excluía todas as aplicações astrológicas, as aplicações de tipo meteorológico, ou de astrologia política, mundial, guerras, etc. Destruir tudo isso. Falei, não, vou concentrar só num ponto que seja mais parecido com o negócio do Goclan. Então, estudo do caráter, da personalidade. Né? Então, eu criei uma nova terminologia astrológica que dava para produzir interpretações uniformes dos horóscopos, ou seja, os horóscopos estavam falando sempre das mesmas coisas e falando dessas coisas de maneira diferente, conforme a diferença das posições planetárias. Isso deu um trabalho miserável. Né? Trabalho de redução fenomenológica de 20 ou 30 teorias astrológicas diferentes. Só de fazer isso, bicho, eu mereci um prêmio Nobel, porra. Não é qualquer um que faz isso, não. Né? Então, de todos os trabalhos feitos para discutir a astrologia, o único trabalho verdadeiramente sério foi o meu. Do Goclan também, claro, reconheço. Então, os passos nessa discussão foram o Goclan e depois eu. O resto não tem mais nada. Né? Claro, tem teorias extraordinariamente complicadas, né? Muito elegantes, mas elas não são testáveis, não obedecem à condição científica do Popper, que é a falsibilidade. E a minha obedece, do Goclan também. Nunca publiquei isso aí. Se tivesse publicado, seria um rolo no mundo astrológico do mundo inteiro. Só que quando eu, pela primeira vez, consegui dar um curso contando essa experiência, dando os seus resultados. Eu já tinha largado a profissão de astrologia fazia um tempão, mais de 10 anos. Eu falei, olha, eu vou dar um curso aqui para dizer. Acertei minhas contas com a astrologia, daqui para dentro não dá para eu prosseguir esse estudo, porque precisaria apelar para elementos estatísticos, precisaria um monte de pesquisador trabalhando. Eu criei o arcabouço teórico da coisa, mas eu não posso eu mesmo realizar a pesquisa. E dei o curso. E claro que enquanto isso tomei consciência de várias outras teorias a respeito da astrologia, mas era muito, muito interessante. Foi de um antropólogo francês chamado Jacques Albron. O Albron esteve no Brasil, deu um curso. E ele tinha a teoria de que os astros por si mesmos não influenciam em nada, mas o conjunto de ritos e mágicas que os seres humanos criam e associam às posições planetárias criam então efeitos historicamente recorrentes. Ele dá para conferir isso? Nunca na sua vida. É possível provar isso? Nunca, não dá. Os elementos são variados demais. Então, é uma teoria interessante, mas não dá para... Era exatamente o que eu não queria fazer, fazer uma teoria interessante, mas que não dá para verificar. Então, essa teoria que eu criei, não é teoria, é uma hipótese, né? Chamei de astrocaracterologia, o nome é horrível, mas coloquei vários alunos meus para fazer determinadas pesquisas para ver se funcionava ou não. E até certo ponto eu acho que funcionou, mas eu parei essa investigação, não dá para continuar, tá certo? Então, os cursos que eu dei formava um tratado de astrocaracterologia em 5 volumes, né? Mas só estava tudo gravado. E tem transcrições, né? Tem transcrições, mas evidentemente era o estilo oral, muito vagabundo, né? Eu deixei tudo com uma aluna minha, chamada Lúcia de Fátima Junqueira, excelente pessoa, pessoa maravilhosa, incrivelmente inteligente e é uma pessoa de muito boa vontade. E ela tem todo esse material lá mais ou menos organizado, dá até para publicar um dia. Mas você imagina o que, que os Verdevaldos e Júlio Somzeres sabem disso aqui? Não sabem nada, né? Eu vou discutir isso com eles, mas é claro que não, tá certo? Quando o cara fala astrólogo com ares assim, muita superioridade, né? Eu não sei se eu rio ou se choro, mas é um sinal de estupidez brasileira, estupidez, assim, de um nível indescritível, né? Muito bem, então aí eu estava. E no curso desse estudo sobre astrologia, depois de eu ter largado a profissão, eu adotei a profissão de astrólogo só por um motivo, falei, como é que eu vou estudar esse assunto o tempo todo se eu não tiver tempo integral cuidando disso? Não dá. E foi por isso que eu fui trabalhar com astrologia, falei, não tem outro motivo, tá certo? E eu parei quando eu percebi que as técnicas usadas pelos astrólogos para interpretar mapas eram totalmente insuficientes. Então eu senti, não, isso aqui... O que eu estou fazendo aqui não é sério, né? Parece sério, mas não é. Então vamos parar, né? Também não posso dizer, não, astrologia é charlatanismo. Isso também é charlatanismo. Você dizer isso também é charlatanismo, porque, a não ser que você tenha estudado o assunto. Não é isso? Então, durante o período que eu estudei astrologia, durante esse período e depois, vários aspectos do simbolismo astrológico foram me chamando a atenção. O primeiro deles foi a universalidade de certos símbolos astrológicos. Isso. E também, não só de símbolos astrológicos, mas símbolos animais, vegetais, minerais, etc, etc, etc. Então, o mapeamento que eu fiz para o Dr. Miller era assim, era milhões e milhões de símbolos associados de algum modo e representando as mesmas coisas. Falo, mas como é possível isso aqui? Por transmissão cultural não pode ter sido, porque culturas que não tiveram nenhum contato entre si têm os mesmos símbolos significando mais ou menos as mesmas coisas. Não é isso? Então pode ser que algo da estrutura simbólica do universo algumas civilizações têm percebido claramente, aquilo que o Erik Wegener chamou de civilizações cosmológicas, que viam a sua própria sociedade como se fosse um modelo cosmológico em miniatura. E, através desse modelo cosmológico, eles viam coincidências entre o curso das coisas terrestres e o curso das coisas celestes. E viam isso com alguma exatidão. Foi quando me caiu nas mãos um livro de um sujeito que fazia análises de mercado para uma prestigiosa revista americana. E ele, assim, ele era conhecido por ele ter acertado durante 30 anos suas análises de mercado. Depois disso, ele escreveu um livro contando o método dele. O método era astrológico. Também apareceu outro cara que fazia previsão do tempo para a rádio RKO. Também ele usava método astrológico. Eu falei, peraí. Esse negócio está mais complicado do que eu poderia imaginar. Não é isso? Então, por um lado, a prática astrológica, a prática dos astrólogos, não me parece confiável de maneira alguma, porque eles falam demais, eles falam muito mais coisa do que eles sabem. Não é isso? Mas alguma coisinha ali tem. Então, é claro que eu não vou conseguir resolver este problema. Mas isto vai me inspirar para eu estudar outras coisas sobre outros pontos de vista e, sobretudo, aprofundar essa questão do simbolismo. Então, até aqui, estou contando para vocês a evolução das minhas ideias. É isso? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a arquitetura das cidades, o urbanismo, que até um certo ponto na história, a estrutura das cidades imitava um modelo cosmológico, nas chamadas civilizações cosmológicas do Erich Wegener. Então, inclusive, coletei várias fotos e ilustrações de cidades da Idade Média estruturadas de maneira perfeitamente circular, de acordo com certas direções do espaço. E também, as tabas indígenas eram a mesma coisa. Não é isso? E muito bem, de repente as cidades começam a se expandir sem forma. E aí aparece a confusão, o banditismo, o processo revolucionário, etc. É impossível que uma coisa não tenha a ver com a outra. Quer dizer, uma coisa é você estar num ambiente físico que lhe sugere uma ordem cósmica. Outra coisa é você estar num ambiente físico que só lhe sugere desordem. Como é que você vai pôr ordem na sua mente se o ambiente visual é desordem? Fala, não dá para fazer isso. Desde criança eu tinha notado como o ambiente visual paulista era feio. Não todo, claro, tinha lugares bonitos, mas no conjunto a coisa era de uma feiura e de uma desordem absolutamente aterrorizante. E eu também via essa desordem na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 80 a Estela Caymmi me deu um papelzinho que tinha assim instruções para a ordem na vida. Primeira instrução era: se você pegou alguma coisa, devolva no mesmo lugar que encontrou. E eu fui observando que ninguém sabia disso. Ninguém tinha nunca pensado nisso. Eu falei, meu Deus, para pensar o seguinte: se você não devolve a coisa para o mesmo lugar que encontrou, em que lugar ela pode estar? Em um número infinito de lugares. A possibilidade das pessoas não acharem mais é enorme. E o tempo que as pessoas vão perder com isso é uma coisa assombrosa. Eu só fui ver um lugar onde as pessoas tinham ideia disso quando vim para os Estados Unidos em 1976. Então eu comecei a pensar, vamos dizer, a relação entre, vamos dizer, o ambiente visual em torno e a mente das pessoas. Daí vocês perguntam assim, por que que os alunos brasileiros tiram os últimos lugares nos testes internacionais? É só porque a educação é ruim? Não. O ambiente físico todo é ruim. O ambiente físico todo é feito para desmantelar a ordem na sua cabeça. Porque se o ambiente é muito confuso, o número de coisas que você tem que decorar para você se orientar é muito grande. Né? Mas se você tem uma certa ordem simbólica, com o menor número de elementos você se orienta. Daí, quando eu fui para Brasília e vi que todas as ruas eram iguais, Falei, opa, isso aqui foi feito para enlouquecer mesmo, definitivamente. O sujeito morou em São Paulo, depois ele vem para o Brasil e fala, acabou. Né? Eu andava ali de táxi para cima e para baixo do Brasil, falei, não saí da mesma rua, meu Deus do céu. É? Quer dizer, o que que o sujeito que bolou isso aqui tem na cabeça? Merda, é óbvio que é merda. Porque ele pensou na aparência visual da cidade vista de cima, de helicóptero. De helicóptero bonito, você desce lá, você está perdido. Então, uma cidade feita para ser sobrevoada de helicóptero e exibida para o estrangeiro, não para você morar lá dentro. Também as ruas não tinham calçada. Quer dizer, você é obrigado a andar de carro. Né? Num país onde a maioria da população não tem carro. E o que é isso, pô? Isso é confusão mental. Né? Quer dizer, não é o problema do Niemeyer ser comunista. Se ele fosse conservador, seria a mesma porcaria. É confusão mental mesmo. Né? Daí comecei a observar outra coisa. Eu quando comecei a estudar esse negócio dos símbolos, eu peguei a mania das classificações. E eu, lendo Aristóteles, depois explico vocês como é que eu cheguei no Aristóteles, eu tinha aprendido que o princípio da ordem é a classificação. Quer dizer, você colocar juntos objetos que pertencem às mesmas espécies. Por exemplo, Aristóteles foi inventor do jardim zoológico. Ele não punha leões junto com pinguins, não é isso? Nem elefantes junto com as formiguinhas, com certeza. Não é isso? Então, eu também comecei a organizar minha biblioteca de uma maneira muito melhor. Porque eu organizava. Você acha que eu pegava o processo usado nas bibliotecas públicas? Eu falo, claro que não. Eu tenho que organizar de acordo com o meu interesse, o uso que eu vou dar. Não de acordo com um público genérico tem que usar. Falo, não dá para fazer isso. Então, até hoje eu tenho a minha biblioteca organizadinha de acordo com os meus interesses. Claro que está difícil porque agora eu tenho livro demais. Então, às vezes, não é que eles não estão confusos, mas estão escondidos atrás de outros livros. Né? Mas eu estudei muito sobre essa coisa da classificação e da ordenação. Também, na mesma época, estudei um livro esplêndido, o autor chama-se Washington Platt. Era um cara do Serviço Secreto Americano que escreveu o livro A Produção de Informações Estratégicas. Então, ele mostra como você ordenar as informações na sua cabeça. Eu falei, pô, isso aqui, claro que isso é o segredo da educação. Você ensinar as pessoas a ordenar as informações disponíveis. E, portanto, das informações disponíveis, você conclui o quê? Quais são as informações que faltam, que você precisa saber. Então, daí é que eu criei o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é o conjunto daquilo que você precisaria saber para você entender o que você já sabe. Né? Então, você vê que até aqui os meus interesses não eram o que normalmente se chama filosóficos. Qual é o nome da disciplina que eu estava interessado? Não sei. Você pode chamar de educação, se você quiser. Mas, depois eu li o livro do Júlio Stenzel, Platão Educador, e vi filosofia é educação. Né? Então, bom, eu estou até, de certo modo, contando uma espécie de autobiografia intelectual. E essa autobiografia intelectual é a ordem dos meus pensamentos. Agora, é só uma ordem biográfica? Não. Porque à medida que eu vou avançando nesse caminho, as minhas ideias vão se organizando e se tornando mais coesas. Então, realizando aquilo que eu chamei de unidade do conhecimento na unidade da consciência. Eu hoje eu vou parar por aqui porque já fui longe demais, mas eu vou continuar na próxima aula, porque isso aqui foi só a metade da história. Tem muito mais depois. Espero que isso esteja sendo útil para vocês, para ensinar vocês a organizar as suas ideias. Tá bom? Então, vamos parar um pouco e responder as perguntas daqui a pouco, tá? Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, como sempre tem muitas perguntas interessantes, não vai dar para responder a todas, mas pelo menos algumas. Renan Souza, serei padre daqui a uns meses e gostaria de saber se é possível conciliar a vida intelectual e o sacerdócio. Não, não apenas é possível, mas é obrigatório. A vida intelectual faz parte do sacerdócio. Não deixe de ler o livro do padre Antonin Celtillange, A Vida Intelectual, foi publicado em tradução brasileira pela Vida Editorial. Não deixe de ler. Esse livro é absolutamente essencial para todos os alunos deste curso. O livro foi uma das inspirações que me fizeram ter esse curso. Foi quando eu percebi que a vida intelectual, tal como o padre ali descreve, e que era o que se conhecia na França no tempo dele, anos 40, 50, está totalmente ausente no Brasil. Não existia mais. Existia apenas a vida profissional, universitária, a vida jornalística. Só isso. Havia duas profissões. A vida intelectual não tinha mais. Aliás, não tem até hoje, exceto entre os meus alunos. E nós é que vamos restaurá-la no Brasil. Agora, eu vi um restinho de vida intelectual no Brasil, porque nos anos 80 conheci os últimos remanescentes da grande geração de escritores intelectuais brasileiros, da qual fizeram parte o Herberto Salles, o Antônio Olinto, o Carlos Heitor Coni, né, que eram todos que tinham chegado mais ou menos à maturidade, à idade madura, nos anos 30, né, e que estavam, então, todos com, acho que o mais jovem tinha 80 anos. Né. E eu me perguntava o que será do Brasil quando esses velhinhos morrerem. Será o nada, foi exatamente o que aconteceu. Daí aparece aí o Cagado, o Felipe Feto, está falando, bom, acabou. Quer dizer, descemos para a animalidade pura e simples. Né, isso. E hoje isso é considerado normal. Se você exige que a pessoa para ocupar certos cargos públicos tem que ter um mínimo de cultura, as pessoas se sentem ofendidas. Né? Esses generais todos, eles são pessoas sem cultura. Eles só aprenderam aquilo que ensinam na escola militar e mais nada. No máximo, lê um best-seller de vez em quando. Né? Então, não tem cultura, não pode entender nada, nada de nada. Não existe formação profissional que habilite você a lidar com a sociedade humana. Isso não existe. Isso é experiência da vida e cultura. Cultura, se você fala cultura geral, o pessoal pensa que são leituras a esmo. Não é, meu filho. Não é leituras a esmo. É um negócio muito organizado. E isso deveria ser o objetivo número um das universidades, mas elas não podem fazer isso. Na verdade, não dá para organizar, né, a universidade de modo que ela possua, produza pessoas cultas. Não dá para fazer isso com a universidade. Por quê? Porque ela tem que dar a formação profissional. E as duas coisas entram num conflito. Eu nunca li nada para fins profissionais. O que eu precisava saber para a prática do jornalismo, eu entrei sabendo. Né? Quando eu tinha 17 anos, eu escrevia, por incrível que pareça, sem nunca ter estudado gramática, eu li, escrevia em português corretíssimo, sem um único erro. Por quê? Por causa de leitura. Leitura acumulada, ler literatura brasileira e portuguesa. Então eu escrevia do jeito que eu tinha lido. Eu fui estudar gramática, eu já tinha quase 30 anos. Porque me interessei para gramática por outros motivos. Sabe por quê? Por causa do livro do Noam Chomsky, a teoria da gramática gerativa. Eu fui eu comecei a ler o Noam Chomsky e vi, pô, eu estou estudando essa alta teoria sobre a gramática, e eu nem sei que raio de coisa é gramática, então vou estudar. E peguei a gramática do Napoleão, né, do Adriano da Gama Cury e outros, e fui estudar. Mas aí eu já sabia escrever. Manuais de jornalismo, nunca li nenhum. Eu aprendi na redação. Tive bons professores de jornalismo, especialmente o já falecido Zé Carlos Bardavil, né? E o Ciro Franca de Andrade, que foi meu editor de texto um tempão. Eles me ensinaram alguma coisa. João Barroso, seu conceito da filosofia, busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, tem algo a ver com o mito de Marciano Capello, o casamento da filosofia com Mercúrio? Não, há uma analogia dessas duas coisas, mas eu tomei conhecimento disso depois de eu ter criado o meu conceito de filosofia. Acho que esse conceito, ele de fato, só eu tenho esse conceito, não conheço nenhum filósofo que tenha pensado nisso dessa maneira. Por quê? Porque quando a filosofia se torna um problema para ela mesma, o que acontece no século XX, a filosofia já estava constituída como profissão universitária e os camaradas querem encontrar uma definição de filosofia que abarque e explique o ofício universitário. Isto é impossível, né? Porque cada um ali faz o que quiser, exatamente. Então, também acredito, a filosofia não é um tipo de disciplina universitária. A filosofia é uma atividade interior, né? A profissão universitária e a produção de textos são só expressões externas. Elas não são propriamente a filosofia. A filosofia é algo que se dá na alma e na consciência do filósofo. Ou você vai dizer que Sócrates, quando estava sozinho pensando, não estava filosofando. Só começou a filosofar quando tinha um público. Ora, coisa mais ridícula, né? Isso é a mesma coisa que você dizer que o sujeito só se torna um romancista quando o romance dele é publicado. Literalmente absurdo, né? Eu lembro o caso do Graciliano Ramos, que ele era prefeito de uma cidadezinha no interior, chamada Palmeira dos Índios, e ele no fim do ano escreveu um relatório da prefeitura. Um desses relatórios caiu na mão do Augusto Frederico Schmidt, o poeta que era também editor. Ele disse, aposto que esse sujeito tem um romance na gaveta. E mandou procurar, e tinha mesmo, daí publicou. Quer dizer, o cara começa a ser romancista só depois que entregou o romance para Augusto Frederico Schmidt. Não. Ele não precisa nem ter escrito o romance ainda. Se ele o inventou, pronto. Eu, particularmente, eu, como tinha pouco tempo, eu aprendi a escrever minhas coisas no metrô, no trem e no ônibus. De cabeça. Então, quando eu pegava o papel para escrever, já estava tudo pronto da minha memória. Então, quer dizer, já existia antes de ser escrito materialmente. Isto foi uma das coisas que me levaram a pensar. O que o pessoal está chamando de filosofia é apenas a expressão externa pronta da filosofia. Você veja, o Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia. Então, praticamente, ele pensava na velocidade que ele escrevia. Tá certo? Então, nós podemos dizer que nós conhecemos, em grande parte, o movimento interior do Edmundo Husserl, mas isso não se aplica aos demais. Mas, acho que ele era o único que sabia taquigrafia, não sei de outro caso. Então, escrevia na velocidade com que pensava. Quem consegue fazer isso? Só taquígrafo mesmo, né? Para que os alunos tenham uma compreensão melhor da sua filosofia, não caiam no mesmo problema dos seus críticos. Isso não são críticos, né? Eu não tenho críticos, né? Você vai chamar esse cara de crítico? Pelo amor de Deus. É necessária a leitura prévia dos clássicos da filosofia como Platão e Aristóteles, ou essa leitura pode ser feita ao longo do decorrer do curso? Pode ser feita no decorrer do curso, pode ser feita até depois. O que é importante é que o sujeito entenda que ele ter lido um ou dois textos meus não lhe dá uma compreensão do meu pensamento. Ele precisa ter lido vários e precisa ter percebido, inclusive, os elementos contraditórios que tem ali. Quer dizer, uma filosofia se compõe de problemas. O que é problema? Problema é a contradição não resolvida. E se você não captou nem a conexão não resolvida da qual eu estou tratando, o que, é que você vai entender da minha filosofia? Aqui no Brasil, esse pessoal que diz que é filósofo, eles já estão com uma doutrina pronta desde os 16 anos de idade. Tá entendendo? Entrar no PT receberam a doutrina pronta e pronto, acabou. Então no PT, então a teologia de libertação repete aquela bobagem e ele chama isso de filosofia, meu Deus do céu. Ou seja, não tiveram um dia de problema filosófico, nenhum único. Você lê os livros desse cara, não existe um único problema, só tem solução. Solução que ele aprendeu pronta de alguém que ditou para ele. E ele sai dizendo que pensa com o próprio miolo. O próprio miolo é conversa. Né? Então, é o próprio miolismo, é a suprema palhaçada da cultura brasileira. Né? O que eu pensei com meus próprios miolos? Se eu pensei um milésimo de tudo que eu escrevi com meus próprios miolos, foi muito. Porque em tudo eu usei material que outros filósofos me deram. Só quando sobrava um problema que eles não tinham resolvido, daí eu falava, agora eu tenho que resolver. O negócio dos quatro discursos de Aristóteles, bom, eu tenho que resolver, porque eles não resolveram. É verdade que Santo Tomás de Aquino e Avicena tinham sugerido isso, mas a sugestão tem, sim, 5-10 linhas. Eu que dizia explorar a coisa para ver se era isso mesmo, e cheguei à conclusão de que é. Né? Josmar França. As aulas de História Essencial da Filosofia poderiam considerar uma parte essencial para entender toda a obra do Senhor? Sem dúvida. É muito importante. Porque aquilo ali, vamos dizer, é um resumo, é um condensado, né, enormemente condensado, de leituras filosóficas que eu tive ao longo do tempo. Né? Então, ali você tem alguma ideia dos filósofos que me deram alguma coisa. Tá certo? Isso é claro que é importante. Né? Mas ali não estão todos, porque depois... Naquele curso, eu não parei de ler. Que ano foi o curso História Essencial da Filosofia? Fim dos anos 90, quer dizer, vai fazer o quê? Mais de 20 anos? Quer dizer, vai dizer que eu não li nada nesses 20 anos? Eu li um monte de coisa. Tinha filósofo que eu nem tinha ouvido falar nessa época. Né? Por exemplo, eu visito o Jean-Luc Marion, eu nem sabia esse nome na época, fui ler depois. Né? É. No seminário o senhor fez exposição fragmentária do que está exposto cronologicamente na História Essencial da Filosofia? Não. Não, porque além da História Essencial da Filosofia, minha filosofia tem muitos elementos que não estão nesse curso, na História Essencial da Filosofia. Maria de Fátima Borges. Professor, talvez o senhor possa olhar para trás e fazer uma síntese do seu pensamento. Pelo menos organize em enunciado simples aquilo que é básico, do que é hoje visto, que transitou por vários caminhos, e o que pensa hoje é evolutivo de si mesmo, portanto, é onde foi possível chegar. Muito bem, está tudo certo, só que esse negócio de enunciado simples, eu não acredito que seja possível fazer isso. Enunciado simples é só quando você solucionou um problema. Se você ainda está elaborando o problema, se ele, ao seu ver, nem tem solução, o que você pode fazer é... enunciar o problema. E enunciar o problema nunca é... Se você consegue enunciar o problema de maneira simples, é porque você praticamente já o resolveu. Mas, em geral, não dá. Seria, por exemplo, a sua definição de filosofia, você conseguiu entender alguns resumos? Fale mais alto para eles poderem ouvir. Você conseguiu resumir o que é a filosofia? Ela não consegue falar alto. Fale mais alto. Muito bem, esse aí eu resolvi. Né? Quer dizer, hoje eu sei o que é a filosofia, ou pelo menos sei o que é a minha filosofia. Né? E ela, sem dúvida, é a busca do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Agora, se o sujeito está na universidade, ele está buscando, vamos dizer, uma definição unitária da filosofia que abranja, portanto, todas as filosofias publicadas, todos os textos, todo discurso filosófico, ele não está cuidando ao mesmo tempo da unidade da consciência. Quando eu falo unidade de consciência, eu estou lidando apenas do que é acessível à minha consciência, apenas aquilo que eu entendo. Né? Então, não estou falando da filosofia em geral, estou falando do que a filosofia trouxe para mim. E eu acredito que só isso é realmente possível na filosofia. Veja, isso era o que Sócrates fazia. Sócrates não estava transmitindo uma doutrina pronta, muito menos a doutrina recebida dos seus antecessores. Ele estava elaborando, às vezes na mesma hora que ele estava explicando, né, ele estava elaborando aquilo. Grandes professores de filosofia faziam assim, quer dizer, filosofavam na frente do aluno. Ele chegava lá sem uma solução. Ele estava tratando o problema e às vezes descobria a solução na mesma hora. Você pega o famoso Alain Aimé Chartier, foi isso, né? Muitos outros professores, Félix Ravaisson foi isso, escreveu um livro assim, que se eu tenho inveja de algum livro, né? É o livro do Ravaisson sobre a reflexão. É um livro maravilhoso, tem 30 páginas. Né? Esse era o meu sonho, escrever uma obra-prima em 30 páginas. Nunca consegui. Espero conseguir ainda. Marcus Herkenhoff. O diálogo dos católicos com o marxismo foi obra da infiltração da KGB, sem sombra de dúvida. Né? Esta ideia não tinha aparecido na cabeça de nenhum católico, nem poderia aparecer, porque não tem diálogo do cristianismo com o diabo. Isso é coisa óbvia. Mas, a partir dos anos 20, começa a infiltração de agentes comunistas na igreja. Aquela senhora Bella Dodd escreveu o livro The School of Darkness, a Escola das Trevas. Ela diz que só ela, pessoalmente, infiltrou 1000 pessoas. Agora você imagina, quando isso começa nos anos 20 e vai vindo até daí até o Concílio Vaticano e depois a Teologia da Libertação, mas quantos tem? Hoje eu acho que eles praticamente dominam a vida clerical. Se você pega esse livro do rapaz gay, que escreveu um livro sobre os gays dentro das altas esferas da igreja, de praticamente só tem gay. Mas, então, você vê que a infiltração funcionou. Rafael de Jesus, o senhor explicou várias vezes, inclusive nesta aula, sobre a sua definição da filosofia, mas ainda assim eu não consigo entendê-la. Gostaria de saber como o senhor vive no seu dia a dia a unidade do conhecimento na unidade da experiência e vice-versa. Bom, vamos tentar explicar essa definição. A unidade do conhecimento, tal como eu a entendo, não é a unidade objetiva. Quer dizer, fazer aquilo que no começo do século, Bertrand Russell, e os amigos dele tentaram fazer a enciclopédia dos conhecimentos filosóficos. Você reunir tudo que a filosofia sabe e dar um sentido unitário para aquilo. Isso não é possível. Tá certo? Quer dizer, a variedade de doutrinas incompatíveis que circulam sob o nome de filosofia é inabarcável. Tá certo? Por outro lado, você falou unidade do conhecimento, seria a unidade de todas as teses que circulam em todas as ciências. Isso é absolutamente impossível. Você vira só. No setor da matemática pura, publicam-se anualmente aproximadamente 60 mil novos trabalhos, trabalhos originais de matemática. Como é que eu vou fazer para ler 60 mil trabalhos de matemática pura? E como é que eu vou articular isso com outra? Sei lá, até aqui é matemática pura, aqui tem a química. Quantos trabalhos de química saem? Sei lá, 80 mil, 90 mil. Né? Então, a unidade do conhecimento, no sentido objetivo, no sentido substantivo, é impossível. Tá certo. O que é possível é você dar um sentido de unidade ao conhecimento que é acessível a você. E, portanto, vamos dizer, à sua geração, às pessoas do seu círculo, às pessoas que são parecidas com você, que têm os mesmos interesses. Tá certo? Em segundo lugar, como é que você faz para que a unidade do conhecimento, assim adquirida, se transforme em unidade da sua consciência? Você faz isso na medida em que você se torna responsável pela unidade assim formada, ou seja, as conclusões dessa unidade se tornam para você verdades que você tem que levar em conta, não só na sua vida intelectual, mas na sua vida prática. Se você sabe que as coisas assim, o negócio do Platão, verdade conhecida é verdade obedecida, quer dizer, se eu sei que as coisas são assim assado, eu tenho que levar isso em conta, não só no meu pensamento, mas também nas minhas ações, nas minhas decisões, etc, etc. Eu não posso fugir do que eu sei. Uma vez me perguntaram o que é honestidade intelectual. Eu falei, é simples. É você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Então você tem que se fiscalizar nesse sentido. E note bem, isto é o que garante a força da sua inteligência. Isto e só isto. Se você começa a mentir, a fingir, você fica burro. Você pode enganar os outros, mas você só engana os outros, também que você engana você mesmo. Tá certo? Então, a busca da unidade do conhecimento se torna aí uma disciplina cognitiva e moral da mais alta importância. E esta unidade da sua consciência ela, por sua vez, projeta o seu senso de unidade sobre os conhecimentos adquiridos. Uma coisa ajuda a outra ajuda uma. Deu para entender? Não é muito difícil, né? Agora, quando o sujeito ensina uma teoria na universidade, ele tem algum compromisso com essa teoria? Nada. Né? Então, você pode ver, vamos dizer, condutas de filósofo que são total desmentido do que ele está ensinando. E não tem nenhum problema, porque ele está, ensinar aquilo não é o modo de ser dele, é apenas uma profissão. Então, minha profissão é uma coisa, minha vida é outra. É sempre assim. O que você faz por profissão não é feito de coração, é feito de acordo com a amoldagem sua a um modelo externo. Está entendendo? Por quê? Porque as pessoas filosofam por profissão, não filosofam por son propre salut, por leur propre salut, para sua própria salvação. Está entendendo? Então é a forma do Pascal, não é isso? Então, você vê que no tempo de Pascal e Descartes, os filósofos todos filosofavam para a sua própria salvação. Eles não eram professores universitários. Pascal não era professor universitário, Descartes não era professor universitário, Leibniz não era professor universitário. Não é isso? Newton era, mas era professor de outra coisa. Né? E assim por diante. Então eles filosofavam para uma finalidade pessoal deles, para a organização do seu próprio mundo interior. E, portanto, para descobrir qual é o princípio da vida correta, que vai lhes dar a salvação da alma. É isso que eles estão fazendo. Quer dizer, o fiel, em geral, ele vai apenas pelo sistema da obediência. Mas o filósofo cristão, a obediência para ele não basta, porque ele, veja, o homem comum, quando não entende as coisas, ele não percebe que não entende. Então ele obedece da primeira maneira que lhe ocorre, e faz aquilo e está com a consciência tranquila. Mas o filósofo não, porque ele tem que reconhecer, eu não estou entendendo isto. Né? Então, para obedecer a verdade, eu preciso entendê-la. Então eu preciso dar o melhor de mim para poder entender, e daí na hora que eu entendo, aí eu não a desminto mais, nem de maneira explícita, nem implícita. Está entendendo? Eu não a desminto nas minhas palavras, e não a desminto implicitamente nos meus atos. É muito simples, é uma disciplina interior. Tá certo? Ora, todos os filósofos daquela época eram assim. Por quê? O pessoal escolástico, que eram os donos da universidade, já estavam todos burocratizados, a escolástica já tinha decaído pra caramba. Não era a grande escolástica do tempo de Santo Tomás de Aquino e Dan Scott e Frei São Boaventura, não era mais. Né? Era só burocrata, não é isso? Que já entrava, né, com a vara de marmelo na mão para bater nos aluninhos, se não repetisse a coisa direitinho. Então, a universidade tinha decaído, então se forma o quê? Uma vida intelectual pujante fora da universidade. Isso que caracteriza esse período, 1500, 1600, até século XVIII, é mais ou menos assim. Né? Então, esses grandes filósofos, eles eram, como se diz, eram autônomos. Eles não tinham patrão, eles não tinham chefe. Né? E por isso mesmo você nota neles o tremendo esforço. Por exemplo, Descartes, no estudo que eu falei, eu mostro que o Descartes ele falha nesse esforço, mas o esforço está lá. Né? Quando ele confunde o eu histórico, real dele, com o modelo geral do eu, foi um engano, evidentemente, mas o engano cometido no caminho da sinceridade, sem dúvida. Ele não está mentindo de maneira alguma. E assim por diante. Tem outros que são embrulhão, por exemplo, eu acho que Francis Bacon é meio embrulhão, mas também acho que Thomas Hobbes era meio embrulhão, Maquiavel também é meio embrulhão. Mas os maiores, como Descartes, Pascal, Leibniz, nada tinham de embrulhões. Né? Então, eles estavam realmente fazendo isso, a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Não estava só a unidade externa da filosofia. Né? Por exemplo, quando Bertrand Russell tenta criar essa unidade externa da filosofia, é mais ou menos a mesma época, quando ele sugere um bombardeio atômico preventivo da União Soviética. O problema do comunismo é simples, nós vamos lá, matamos todos. Isso é ideia que você tem. É ideia de rico, evidentemente. Mas ele teve. Você vai soltar a bomba, atômica, você vai matar os caras que estão na prisão soviética também. Bom, Caio Casaroto, nos últimos meses eu venho me desinteressando cada vez mais da Igreja Católica, já não sinto graça em frequentá-la. Para mim acontece a mesma coisa. As igrejas onde eu sinto que está presente o cristão são pouquíssimas. Felizmente, aqui eu tenho duas, mas duas é muita coisa, né? No Brasil está difícil, está difícil. Agora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você entra numa livraria católica no Brasil, só tem coisa de teologia da libertação e autoajuda, né? Aqui não, eu costumava frequentar uma igreja, uma livraria, era do lado do Hilton, lá em Washington. Nossa Senhora, era uma beleza, né? Uma riqueza extraordinária. Pô, aqui eles leem tudo isso. No Brasil só leem besteira, né? Então, aqui, o americano, quando faz as coisas, ele faz para valer. Sabe? Eu sou católico de conversão tardia e não tenho grande vínculo cultural afetivo com a igreja. O que o senhor pensa que eu devo fazer? Assim, você vai na igreja, confessa com o mundo e sai correndo. Não conversa com ninguém. E não leve muito a sério o sermão. Você está entendendo? Porque, em geral, o sermão sai besteira. Mas se o cara está fazendo os sacramentos de acordo com a instrução, o sacramento vale. Mesmo que ele, tudo que ele pensa é besteira, se ele, na hora da consagração, ele fala as palavras certas, o negócio vale. Então pega só o que vale e o resto você joga fora. Felipe Xavier. Professor, considerando o vasto campo filosófico, é necessário seguir uma ordem cronológica para aprender filosofia? Posso começar por alguma escola que tem maior interesse? Pode, claro. Não vejo por que seguir a ordem cronológica. A ordem cronológica é só quando você quiser realmente obter uma ideia do desenvolvimento histórico da filosofia. Mas o desenvolvimento histórico da filosofia não é a filosofia, é outra coisa, né? Mesmo porque o desenvolvimento histórico pode acontecer por motivos totalmente alheios à filosofia. A ideia do Hegel de que a história da filosofia é o próprio sentido da filosofia é uma das ideias mais idiotas que já se pensou no mundo. Porque ele está supondo que o desenvolvimento histórico se deu por uma necessidade lógica interna. Claro que não. Às vezes acontece um filósofo ler a obra do outro, por quê? Porque a obra veio parar na mão dele. Ou ele mudou de cidade e encontrou o cara. Tá certo? Às vezes, obras que são essenciais uma para a outra não se conhecem, né? Uma outra. Isso acontece com frequência extraordinária. Às vezes a gente lê e fala, porra, mas é uma pena que esse cara não conheceu o outro fulano, que estava trabalhando na mesma coisa, que podia se esclarecer. Isso vive acontecendo. Então, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, e a história da filosofia também é a mesma coisa, né? Professor, o senhor ainda tem a transcrição do curso do Dr. Miller? Eu tenho em algum lugar, mas eu não sei onde. Eu fiz você imaginar a bagunça que é o meu arquivo, que já mudamos de casa mais de 20 vezes. Está tudo encaixotado e misturado. Agora está aqui, a Zé Mariana me ajuda um pouco a localizar as coisas. Talvez a gente ache, né? Reza aí para que a gente ache. Moses Pietro Cardoso Júnior. Gostaria de saber quais obras o senhor recomendaria para que nós estudássemos sobre simbolismo. Olha, o melhor autor sobre simbolismo ainda é o bom e velho René Guénon, mas você sabe, tem problema com o Guénon, porque ele está querendo que o Islã domine tudo. Então, no fim, tem esse propósito escondido. Mas não conheço alguém que lide com o simbolismo de maneira tão hábil quanto ele. Claro, existem outros autores, alguns discípulos ou vagamente afiliados com René Guénon, né? Com o próprio Schwon lida com isso maravilhosamente. Então, por enquanto é isso. Bom, eu acho que é só, né? Por hoje já deu, tá? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.